Boa noite. Amém. Que a paz do querido Mestre Jesus continue com todos e possamos todos ter este final de encontro algumas reflexões a mais, não acrescentando, mas digamos, continuando aquilo que os nossos companheiros anteriores exprimiram com tanta sabedoria, com tanto conhecimento. E temos que agradecer o convite tão generoso que o Pai nos fez, acolhida tão fraterna. Agradecemos a todos que propiciaram de alguma forma esse evento, todos que estão colaborando, e agradeço a todos a atenção nesta noite também, para que possamos aqui juntos refletirmos sobre esse tema. Paulo falou sobre essa condição que o expositor espírita, ele prepara os temas sempre dentro do interesse dele. E às vezes as pessoas vêm dizer assim: ah, a palestra que você fez hoje, ela cabe inteiramente para mim, parece que você fez para mim. Aí eu falo para a pessoa: olha, que sorte, porque na verdade eu tinha feito ela para mim, porque era minha necessidade, por isso que eu busquei o tema, por isso que eu fui lá, pesquisei e me propus a trazer. E falar sobre esse tema importante nos nossos dias, porque nós vivemos uma vida tão corrida, tão tumultuada, uma vida com tantos afazeres, e às vezes a gente perde um pouco o sentido da vida, a gente perde a razão de estar aqui. Mesmo tendo conhecimento espiritual, mesmo já tendo estudado, aprendido muito sobre as obras básicas, lido as obras de espíritos como André Luiz, mas tem momentos que a gente dá uma fraquejada na nossa caminhada e a gente passa a se considerar aqui como um ser a mais no mundo, como se nós fôssemos alguém sem muita importância, porque muitas vezes, quando nós analisamos a vida, a trajetória de homens e mulheres notáveis, passaram pelo mundo e deixaram contribuições muito significativas, valiosas, pessoas trouxeram uma contribuição tão grande para o progresso humano, a gente fica pensando: qual o sentido da existência minha ou de qualquer um de vocês? Não tem grandes feitos. Qual o sentido de estarmos aqui para vivermos o dia a dia, a rotina, o trabalho, para termos compromissos que nem são às vezes tão relevantes, tão importantes, e às vezes a gente faz aquelas reflexões amargas, tristes: o sentido da minha vida, por que que eu estou aqui? Parece que é uma vida inexpressiva. Já ouvi de pessoas essa reflexão também. Parece que a minha vida é só mais um entre mais de 7 bilhões de habitantes desse planeta, dos encarnados. Mas a nossa vida, ela tem um propósito, nós aprendemos isso. Nós estamos estudando já há algum tempo a doutrina e nós sabemos que a nossa vida tem uma razão de ser. E que essas experiências que parecem banais, corriqueiras, irrelevantes no mundo, elas também têm uma razão de ser. Quando nós analisamos a condição do homem aqui na Terra, e até a vida desses que se destacaram na humanidade, pessoas que se projetaram por grandes feitos, nós vamos observar que eles foram grandiosos em alguns momentos das suas vidas. Eles fizeram coisas notáveis em alguns momentos. A maior parte do tempo da vida dessas pessoas também foi preenchido com rotina, com deveres, com afazeres, com situações aparentemente irrelevantes. Porque quando nós analisamos a condição do espírito encarnado, de qualquer ser humano, nós vamos ver a seguinte situação: que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. O que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. E aqui certamente está o grande segredo para quando partimos para o mundo espiritual chegarmos lá vitoriosos. Reconhecemos que é no cotidiano, que é no dia a dia, que é nas experiências aparentemente sem importância da vida, que está para o espírito as grandes possibilidades de realização. Não que os grandes feitos não sejam importantes, que as grandes descobertas, as grandes elaborações do pensamento humano, os grandes engenhos que o homem vem inventando, reproduzindo aqui no mundo, muitas vezes o que ele aprendeu no mundo espiritual, não que isso não tenha importância, são sim muito importantes, porque contribuem para a evolução de milhares e milhões de seres. Mas as experiências do dia a dia, elas são as experiências que estarão nos habilitando no futuro para grandes feitos. E são essas experiências do dia a dia, a nossa rotina, que está o grande segredo para que possamos um dia, ao chegar no mundo espiritual, podermos ser recebidos com alegria por aquela família espiritual que nos aguarda lá. Porque lá eles irão nos dizer: você aproveitou bem a sua experiência, você realizou muito. E aí nós podemos dizer: mas o que eu fiz de grandioso na vida? Você viveu. E foi de cada experiência de dia a dia, rotineira, que veio ali um grande êxito. Então, o que nós fazemos no tempo, que aparentemente não tem muita relevância na nossa vida, é extremamente importante para a nossa evolução. Por isso que há centenas de milhares de espíritos aguardando ansiosamente. Se os desencarnados pudessem agora se manifestar para nós, eles confirmariam isso. Eles diriam: aproveitem intensamente esses minutos que vocês estão vivendo no mundo. Aproveite intensamente essa vida de rotina, de trabalho, de deveres, de compromissos, porque essa vida é o que nós mais queremos mergulhar. Nós estamos aqui no mundo muitas vezes reclamando das nossas condições de vida, das pressões, das dificuldades que nós enfrentamos, mas nós necessitamos de muitas dessas experiências. Necessitamos delas porque são elas que são o material de construção daquilo que nós seremos no futuro. São essas experiências que irão nos habilitar a nos tornarmos um dia espíritos puros. São elas que nós teremos grande chance de conquistar grandes virtudes, de desenvolvermos grandes potenciais. O problema é que se nós não reconhecermos que elas são importantes, faremos como hoje nós observamos nas salas de aulas. Os alunos, eles não aproveitam as oportunidades de aprendizado. Eu sou professor, trabalho com jovens, adolescentes, e percebo isso. Eles não aproveitam oportunidades valiosas de aprendizado que eles têm à disposição. E quando chegam mais tarde, já amadureceram, já se tornaram adultos, muitas vezes eles voltam e nos dizem isso: poxa, não aproveitei tanto quanto eu deveria na escola. E a mesma condição do espírito encarnado. Quando nós retornamos para o mundo espiritual, muitas vezes nós dizemos isso: as grandes lições estavam lá à minha disposição e eu não aproveitei tanto. E eram as situações que hoje nós estamos vivendo. Não teria a sabedoria divina nos dado as condições de vida que nós temos hoje se elas não fossem boas para o nosso progresso. Não teria Deus permitido que nós tivéssemos a vida que nós temos agora se ela não fosse a melhor para a nossa experiência. Por quê? Quando nós estudamos e vemos o universo, a natureza, o todo, nós percebemos que há uma inteligência magnífica por trás de tudo isso. É algo espantoso perceber como a vida se adapta no planeta Terra. Eu, como professor de biologia, me encanto a cada vez que estudo e aprofundo os meus estudos, de perceber que a vida que nós temos no planeta é algo extraordinário, é algo fabuloso. Nós ainda estamos para dar o valor real a esse planeta, que é bendito, que é abençoado, que apesar de qualquer dificuldade que nós tenhamos aqui, ainda é o melhor lugar do universo para nós, espíritos em evolução. Fôssemos nós levados para os mundos superiores, não teríamos condições de aproveitar as experiências de lá. Como pegarmos a criança da educação infantil e colocá-la na universidade. Ela não assimila nenhum daqueles conhecimentos. Agora, coloque a criança no jardim de infância, na educação infantil. Ela aproveita a experiência e se desenvolve. Então, nós estamos hoje, podemos dizer assim, na escola da educação infantil da evolução do espírito. É a Terra. É um lugar bendito, é um lugar abençoado. E não teria Deus permitido que estivéssemos aqui para essas experiências, se elas não fossem as melhores para nós. Muitas vezes, colocado dessa forma, há pessoas que pensam assim: os espíritas, eles exaltam o sofrimento, eles gostam de sofrer. Eles gostam de dor e pesar, porque eles valorizam muitas experiências difíceis. Mas não é. É que nós sabemos que elas nos moldam, que elas nos conduzem, que elas nos transformam. Nós sabemos, por inúmeras comunicações, por inúmeros relatos dos Espíritos, que é a dor bendito instrumento da evolução do Espírito. E nós podemos constatar isso de forma muito tranquila, pensando na nossa própria experiência atual. Nós só somos o que nós somos hoje, com as nossas vitórias e derrotas, porque nós vivemos e tivemos experiências desafiadoras. Tivemos experiências que nos impulsionaram, que nos fizeram caminhar. Porque se fossem facilidades e acomodações, nós seríamos seres estagnados. Hoje, a habilidade que cada um de nós temos de resolver qualquer situação típica da nossa vida é uma conquista. É uma capacidade que nós adquirimos na evolução e que muitos ainda estão trabalhando para conquistar. O indivíduo que acorda todo dia cedo, com disposição para o seu trabalho, e vai e o executa de forma exemplar, íntegra, e cumpre o seu dever perante os seus companheiros de trabalho, perante o seu patrão, perante a sociedade, esse indivíduo já conquistou um patrimônio, uma conquista evolutiva significativa. Porque ainda há milhares de seres que não conseguem realizar isso. Agora, como que alguém chega a esse estágio? Ele já nasceu pronto? Ele já se tornou alguém dedicado, empenhado, comprometido com a sua função? Não. Ele se fez ao longo das experiências. Talvez na própria existência ele adquiriu as qualidades que hoje o torna um bom profissional. Isso nos exemplifica, então, que nós só nos tornamos algo a partir das experiências. E as experiências têm que ser desafiadoras. Elas têm que nos incomodar. Elas têm que nos fazer sair do lugar comum. E hoje nós vemos inúmeros exemplos de pessoas que receberam inúmeras possibilidades que os tornaram acomodados. Se tornaram pessoas pouco produtivas, pessoas que não realizaram nada, porque tiveram muitas facilidades na vida. Vieram com as provas mais difíceis que existem, que são as facilidades. Então nós vemos que o caráter do ser humano, as suas virtudes, os seus valores, é como o aço, precisa do calor para chegar à condição ideal. E o calor para nós é a experiência desafiadora, é o sofrimento. Mas não é sofrer apenas por sofrer, não é apenas aceitar a dor e tudo bem, é termos uma disposição realmente de fazer o melhor, apesar de estarmos numa luta, apesar de estarmos no sofrimento, apesar de estarmos carregando fardos pesados. Mas ainda assim manter a coragem, a firmeza, a determinação de um dia alcançar uma condição melhor. É isso que é o grande ingrediente que nos faz superar qualquer obstáculo da vida. É a gente não fraquejar, não desanimar. E a gente ainda que sangrando, ainda com os pés sangrando, continuar a caminhar. Ainda que chorando diariamente, prosseguimos. Porque vamos descobrir, após as dores, após as lágrimas, vamos descobrir novas possibilidades de realização. E aí percebemos que as dores já não eram tão grandes quanto imaginávamos, que os nossos sofrimentos não eram tão grandes quanto nós pensávamos. E é só quando a gente vence essa resistência que nós temos muitas vezes de encarar a vida com coragem, com determinação, é que a gente começa a perceber a grande força que nós temos. Começamos a perceber que nós não somos qualquer coisa, não. Embora sejamos espíritos muito endividados e trazemos um passado milenar de dificuldades, nós temos um potencial imenso a realizar dentro de nós. Porque nós somos criação divina, porque nós somos parte desse conjunto extraordinário, maravilhoso, que é a vida no planeta Terra. Podemos dizer que nós somos uma das partes da vida aqui que está mais avançando e já vem progredindo muito. Então, nós não podemos subestimar o grande potencial que nós trazemos dentro de nós. Não podemos jamais nos considerarmos seres fracos, incapazes. Somos espíritos endividados, mas somos filhos de Deus. E temos um futuro muito promissor. Diferente de nós aqui, que muitas vezes desistimos das pessoas, Deus não desiste da sua criação, nunca. Deus está permanentemente atuando em nossas vidas. Então nós chegaremos lá um dia. Um dia nós seremos seres resplandecentes, iluminados, pacificados, harmonizados. Um dia nós seremos seres capazes de transbordar amor, afeto para tudo que existe. E esse ser já habita dentro de nós. É o potencial que nós temos de um dia nos tornarmos. Só que entre o potencial e a realização existe a experiência, que é o que hoje nós estamos vivendo. Por isso que temos que valorizá-la muito, para que cheguemos mais rápido nesse ponto de chegada que nos está destinado. De um dia sermos espíritos puros, espíritos em harmonia com a criação divina, espíritos que estaremos mentalmente em criação com Deus. Mas para isso precisamos dar um grande valor às nossas atitudes cotidianas, às nossas, ao nosso comportamento, aquilo que nós fazemos nas horas que passam. Porque aí está o grande segredo, repito isso, da nossa evolução. Valorizar o nosso dia a dia. Porque muitos esperam grandes feitos. Tem pessoas que às vezes até tentam barganhar com Deus assim: Senhor, se eu ganhar a Mega Sena acumulada, eu vou ajudar o centro, eu vou ajudar a instituição de caridade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitas pessoas acham que essa é a única possibilidade de você fazer grandes coisas. E não é. Embora ela seja uma possibilidade, uma em não sei quantos milhões, mas nós temos outras possibilidades de fazer muito, como veremos no final dessa noite. Então, aquilo que nós somos no dia a dia tem uma importância muito grande para a nossa evolução. E podemos, então, dizer que em nossa vida, marcada por um tempo que está passando aqui, nós temos o nosso tempo sendo contado. Na antiguidade usava-se esse instrumento, a colheita, para contar intervalos de tempo pequenos para alguma ação, alguma realização, e os grãozinhos de areia vão caindo, vão passando do compartimento superior para o inferior. Podemos pensar que na nossa vida há uma colheita determinando o tempo que nós estaremos aqui presentes na Terra. E cada grãozinho desse que está passando nessa vida aqui é cada um dos nossos pensamentos, cada uma das nossas palavras, cada uma das nossas ações. Nossa vida está sendo marcada, determinada, e nosso tempo está sendo contado por aquilo que nós estamos fazendo a cada instante, por tudo que nós pensarmos, tudo que nós falarmos e por tudo que nós agimos. Nosso tempo está sendo determinado por isso, então. E vamos então refletir um pouco sobre cada uma dessas possibilidades de ação que nós temos, de caracterizar nossa vida como a de espíritos vitoriosos, espíritos que vão terminar essa encarnação com bons resultados. Começando pelo pensamento, então, vamos buscar ninguém menos do que André Luiz para falar do pensamento. A dívida que temos para com esse espírito é imensa, porque ele nos trouxe revelações do mundo espiritual impressionantes. Ele nos trouxe informações que nós estamos ainda por entendê-las. Informações preciosas que precisamos meditar muito. E sobre pensamento, André Luiz traz uma informação muito valiosa para nós, o capítulo 12 do livro Mecanismos da Mediunidade, livro obrigatório para todos que querem compreender a mediunidade, como ela funciona, como ela deve ser, é um livro para o estudo de uma vida inteira. E ele diz então o seguinte lá no capítulo 12: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Resumindo o que André Luiz diz nessa passagem do livro, que tudo que nós pensamos está de alguma forma interferindo no meio que nós vivemos. Os pensamentos que nós produzimos diariamente, eles são ondas que partem da nossa mente. Eles não ficam circunscritos aqui no nosso cérebro, dentro da caixa preta. Eles saem como ondas que vão buscar receptores. E os receptores são as mentes de outras pessoas. Nós podemos nos imaginar como vivendo num mar de estímulos mentais que vem de todos os lados, de todas as direções. Ao mesmo tempo que nós somos emissores, nós também somos receptores. Então aqueles pensamentos que nós acalentamos diariamente, aqueles pensamentos mais secretos, mais íntimos, que a gente não tem coragem de falar para ninguém, aqueles pensamentos que a gente não consegue nem na hora da prece, quando nos dirigimos a Deus, mesmo sabendo que Ele sabe o que nós pensamos, nós não temos coragem de dizer para Ele, aqueles pensamentos estão influenciando o mundo ao nosso redor. Estou colocando medo aqui nessa situação, mas não é para termos medo, porque nós já estamos vivendo assim há milhares de anos. Mas passamos a ter uma grande responsabilidade a partir então desse momento. Nós estamos determinando o mundo que nós vivemos pelos pensamentos que nós cultivamos. Nós lamentamos a dor, o sofrimento causado por guerras, por catástrofes, por violência, pelo terrorismo. Mas cada pensamento nosso que se afina com essa natureza de ação humana, quando nós queremos, por exemplo, que alguém seja punido com dor, com severidade porque errou, cada um desses pensamentos que se afina então com essa onda de destruição é de alguma forma elemento que contribui para isso. É de alguma forma algo que vai se somando, que vai se juntando a pensamentos de outras pessoas. Graças a Deus os nossos sentidos físicos são muito limitados. Luz a gente enxerga um pouquinho só da luz que existe. Sons a gente é capaz de ouvir só um pouquinho daquilo que existe de som. As outras formas de energia, de calor, de radiação, tudo, nós só percebemos um pouquinho. Se nós pudéssemos perceber as ondas mentais que circulam o planeta, que circulam uma multidão, nós ficaríamos assustados. Nós ficaríamos impressionados de ver que há pensamentos muitas vezes viscosos, pegajosos, que induzem as pessoas a comportamentos que muitas vezes comprometem a vida dela nesta encarnação e muitas outras. Então, cuidado com os pensamentos que nós alimentamos é algo fundamental na nossa vida. A cautela com aquilo que nós emitimos mentalmente, diariamente, é algo que temos que nos preocupar sempre. Não podemos ficar, obviamente, com aquele sentimento de culpa muito destrutivo e pensar assim: puxa, eu pensei algo ruim agora, vai acontecer. Não, não temos que cair nessa onda de pensamento também. Porque esse medo, esse temor, é uma natureza de pensamento que também vai ajudar outras pessoas a sentirem medo também. Mas o que temos que agir é de uma forma positiva. Pensei algo que eu já sei que não é harmonioso, pacificador. Pensei algo que se afina com a destruição. Vou deter aquele pensamento. Não vou estendê-lo. Porque emitir pensamentos dessa ordem ainda é da nossa natureza. Nós não podemos sentir culpa de sermos o que somos. Somos espíritos imperfeitos, ponto. Não podemos ficar com aquele sentimento destrutivo de achar: ah, eu não sou nada, não consigo nada, eu sou muito endividado, vou precisar de muitas encarnações para vencer tanta imperfeição. Não podemos ficar nesse reducionismo de pensamento. Porque isso enfraquece o nosso poder realizador. Não acreditar no nosso potencial de renovação enfraquece a nossa capacidade de renovação. Então, nós, quando sentimos pensamentos perturbadores, pensamentos destrutivos, pensamentos que podem nos encaminhar a comportamentos que nós já sabemos que não são adequados, e aí envolve a conduta sexual, envolve os nossos interesses materiais, quando nós percebemos que a nossa mente começa a produzir algo nesse sentido, bloqueemos. Mudemos aquilo que nós estamos pensando. Deixamos para lá esse pensamento. De tanto deixá-lo para lá, uma hora nós o abandonamos. Mas é óbvio que a mente ela precisa se ocupar de outras coisas. Daí a importância, o valor que nós temos que dar às atividades que elevam o nosso pensamento. Nossa capacidade de pensar melhor. Por isso que nós temos que ler tanto, por isso que nós temos que assistir produções cinematográficas de bom nível cultural, por isso nós temos que ouvir boa música, por isso que nós temos que conversar boas conversas, por isso que temos que conhecer a história de pessoas que fizeram gestos de amor, de bondade, ou que trabalharam pela humanidade. Porque tudo isso é elemento que nós vamos ocupando a nossa mente. E nós vamos desviando a nossa sintonia daquilo que é de natureza inferior. Os pensamentos que nós produzimos diariamente estão determinando o nosso futuro. Daí a preocupação que temos que ter com eles. Daí a cautela que temos que ter com esses pensamentos. Porque o nosso tempo está passando. A oportunidade de estarmos hoje no mundo material, no corpo físico, que de certa forma limita o nosso potencial como espírito, é uma grande bênção, uma grande oportunidade de disciplinar a nossa mente. Para começar com o esquecimento do passado. Muitos lamentam não lembrar das vidas passadas, mas graças a Deus, a gente já tem dificuldade para administrar uma vida, imagina administrar centenas de outras. Então a vida material que nos limita, as percepções e os sentidos, para nós agora, nesse momento de evolução, é o que nós estamos precisando. Quando estivermos encarnados, já é outra história. Aí poderemos e estaremos em condições de aprender de outras formas. Mas agora as limitações são importantes e necessárias. Mas a disciplina nos cabe. O controle daquilo que nós produzimos mentalmente deve estar sob o nosso comando. E não muitas vezes como acontece, nós consentimos que outras mentes de desencarnados comandem a nossa vida através de pensamentos que eles sugerem. Porque eles nos observam nesse mar de pensamentos que nós produzimos diariamente. E eles identificam, assim que o inseto identifica a carcaça do animal que vai depositar os ovos ali para cumprir o papel ecológico dele, esses espíritos também identificam as mentes que poderão servir para ele se alimentar e dar vazão àquilo que ele pretende. Então, atenção aos nossos pensamentos é algo fundamental. A atitude que nós temos que ter de uma postura mental saudável, pacificada, amorosa, é algo decisivo para o futuro que nós esperamos. E ainda vamos dizer mais sobre o pensamento baseado no que o Paulo Luiz disse. Ele disse assim também no livro, no capítulo 12, lá do Permissos da Mediunidade. Estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente quanto mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental dos outros. Quer saber as suas companhias espirituais? Faça o levantamento dos tipos de pensamentos que você tem. E ali você descobre quais são os espíritos que te acompanham diariamente. E isso nós constatamos aqui na Terra. Os encarnados não se procuram por afinidades mentais? Nós não procuramos aqueles que têm os mesmos desejos, as mesmas ideias, as mesmas vontades que nós temos? Nós não nos associamos por afinidade? É o que acontece, então, com os encarnados e os desencarnados. Nós estamos numa associação permanente com eles. Podemos nos ligar ao espírito que nós quisermos, mas a escolha é nossa. O começo não é muito fácil, mudar a natureza dos nossos pensamentos, porque exige esforço, disciplina, mas com certeza um dia a gente adquire domínio sobre isso. Mas se a gente não acredita na possibilidade de mudar isso em nós, nós já bloqueamos essa transformação. Por isso que nós temos que acreditar muito nisso. E não acreditar por acreditar, mas acreditar porque é verdade. Nós podemos ser senhores dos nossos pensamentos. Nós podemos comandar a nossa mente. Inicialmente, a gente precisa do suporte, do auxílio que vem de outras mentes, que através dos livros e de inúmeras composições que o espírito humano cria, que nos traz ideias elevadas. Então, nós temos que consumir isso e abandonar aquilo que é de natureza inferior. Porque se nós também ficamos recebendo estímulos inferiores, aquilo que nós já trazemos de inferior permanece. Queremos mudar o padrão mental, temos que mudar aquilo que nós estamos consumindo mentalmente. Então, abandonar aquilo que nos possa levar a pensar de natureza inferior. Pouca coisa da televisão se aproveita, pouca coisa dos grandes meios de comunicação se aproveita hoje. Infelizmente, nós temos que dizer isso. Muito lixo mental é produzido e jogado diariamente. precisamos começar a fazer escolhas mais criteriosas do que nós consumimos. Internet, então, temos ali a possibilidade de encontrar o que nós quisermos. Então, nós temos que realmente fazer uma seleção muito grande, muito delicada, e realmente assimilar, consumir só aquilo que vem de uma fonte realmente que nós percebemos ali que é positivo. E muitas vezes nós até nos enganamos, porque atrás de ideias muito bem elaboradas vêm sugestões muito infelizes que atrapalham o progresso humano. Então precisamos meditar mais, refletir mais naquilo que nós consumimos mentalmente, diariamente, aquilo que nos é trazido pelos meios de comunicação e também pelas pessoas que nós convivemos. Porque nós somos profundamente influenciados pelas ideias que são verbalizadas pelas pessoas. Então, ter mais critério. Não vamos entrar em um embate com ninguém, mas realmente começar a selecionar isso. É o nosso futuro que está em jogo, então. E para meditarmos agora sobre a palavra, então vemos que o pensamento, ele é fundamental. De pequenos pensamentos podem vir grandes consequências. Então, cuidar do pensamento é fundamental na nossa vida. Vamos falar então da palavra, né? E para isso, vamos nos basear nas reflexões do sábio espírito, Hamed, que nos traz algumas ideias interessantes sobre a palavra que nos convém meditar agora. No seu livro, Renovando Atitudes, no capítulo 27, Hamed diz o seguinte: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. O que nós pensamos que é realidade, no fundo, é uma interpretação da realidade. E é uma interpretação da realidade que eu elaboro a partir do que eu ouvi de outras pessoas, ou que eu li de outras pessoas. Por exemplo, eu sei que existe um continente europeu. Eu nunca fui para a Europa. Eu sei que existe, já me mostraram imagens, pessoas que já foram para lá já me falaram dos costumes, dos hábitos, de lá. Eu já li muito sobre os países que formam esse continente, mas eu não conheço, eu não vi, não sei. Eu construí a interpretação do que eu sei sobre a Europa a partir do que eu assimilei de outras pessoas. E não para só nisso. Aquilo que eu sei, da maior parte das coisas que eu penso que eu sei, na verdade não é porque eu tive uma experiência direta com aquilo. É porque alguém me falou sobre aquilo. Por exemplo, eu tenho uma ideia muito clara de alguns dos meus ancestrais. Eu tenho admiração por bisavós, bisavós. Foram pessoas simples, mas que demonstraram grandes valores morais. Mas eu não os conheci pessoalmente nesta vida. O que eu sei deles é o relato que os meus pais trouxeram sobre essas pessoas. Então veja, a interpretação que eu tenho sobre a realidade não é apenas na minha experiência, é na experiência das outras pessoas. Então a palavra, ela constrói e desconstrói o tempo todo em nossa vida. O que eu falo pode estar determinando a vida de outras pessoas. O que as outras pessoas falam pode estar determinando a minha vida também. Porque a partir do que o outro fala, eu tomo decisões. Então a palavra, ela tem um poder de conduzir, de encaminhar muito grande. E é o que nós estamos fazendo agora aqui. Eu, como emissor da palavra, estou tentando conduzir as ideias. Aqueles que assimilarem sem reflexão podem aproveitar o que é bom, mas se eu falar alguma coisa errada, se essa pessoa não refletiu, não pensou, pode assimilar um conceito errado, uma ideia errada também. E se a pessoa não ouvir direito o que eu estou falando, pode interpretar de maneira errada. Então veja, a palavra, ela tem um poder de influência na vida tremendo. E nós não percebemos que muitas vezes quando a gente chega em casa e chega reclamando, reclama do trabalho, reclama do trânsito. Nós lá em São Paulo fazemos muito isso, porque tem muito trânsito lá. Reclamamos das dificuldades do dia a dia. E aí começamos a transmitir para aquelas pessoas que nos recebem em casa, às vezes uma imagem tão negativa da vida, que podemos tirar deles até a esperança. Podemos tirar deles a satisfação de nos encontrar. Quem gosta de encontrar alguém que só reclama e só está o tempo todo lamentando da vida? Alguém gosta de lidar com uma pessoa assim? Que está reclamando o tempo todo? Não. Então a palavra que nós dizemos diariamente, ela está determinando aquilo que as pessoas pensam sobre nós. Está determinando a forma como elas vão se relacionar conosco. Então a palavra que nós emitimos diariamente, às vezes até despreocupadamente, ela tem um poder profundo em nossa vida. Eu me propus já há algum tempo a pesquisar sobre esse tema, e a gente fica assim meio admirado de ver o quanto a palavra vem moldando a nossa vida. Então, vigiar o que falamos é algo fundamental, é algo necessário para a nossa evolução. Porque nós podemos gerar consequências no futuro que teremos que reparar pelas palavras que nós pronunciamos. Imagine os pais. Hoje, a doutora Deusa falou de forma brilhante sobre o papel dos pais, e ela então, falando sobre essa influência, imagine o que os pais podem determinar no futuro dos seus filhos só com palavras. Pais que só recriminam os seus filhos, que só os condenam, geram indivíduos inseguros, temerosos, fracos. Indivíduos que são muito propensos a buscar outras formas de encontrar algum alento na sua vida. Por exemplo, as drogas, porque buscam uma ilusão que lhes traga uma satisfação. Então a palavra, ela pode determinar o destino de uma criança e de um jovem. Então nós temos que, até quando vamos advertir, orientar, usar com muita sabedoria a palavra, porque ela está determinando o nosso futuro. E no relacionamento de um casal, então, onde faltam as palavras, onde faltam as palavras de carinho, de afeto, de respeito, de atenção, onde faltam ali aquelas palavras de estímulo, que relacionamento sobrevive sem palavras amorosas? Dificilmente. Só por muita acomodação e conveniência é que isso existe mesmo. Então as palavras que nós estamos dizendo, às vezes até despreocupadamente, elas vão criando uma realidade em torno de nós. E as outras pessoas vão construindo a sua interpretação sobre o mundo a partir do que nós estamos falando. Então a palavra tem um poder na nossa vida que é sempre muito grande. Nós estamos ainda por aprender sobre ela. E ele também diz o seguinte, Halley: reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade do nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas ou positivas. Afirme-se diariamente doente, fraco, incapaz, sem futuro. Afirme isso diariamente. Você se verá fraco, incapaz e sem futuro. Porque a palavra, ela tem um peso muito grande quando nós ficamos insistindo em alguma coisa. Nós podemos produzir doença de tanto dizer que nós estamos doentes. A mecanismo, talvez os psicólogos possam até explicar melhor agora, que realmente, tanto ficarmos dizendo algo, aquilo tende a acontecer, tende a se concretizar em nossa vida. Por isso que as nossas palavras têm que ser de bênçãos, de carinho, de afeto, de orientação, de elevação, de estímulo. Tem que ser palavras que ajudem o outro a superar suas limitações e suas dificuldades. Tem que ser palavras que afirmem nosso potencial de renovação, de crescimento. É uma atitude perante a vida, aquilo que nós falamos diariamente. Revela para o mundo quem nós somos e, ao mesmo tempo, determina o mundo que nós vamos viver. Então, pensamento, palavra, é algo que nós temos que ter uma cautela muito grande no nosso dia a dia. E para falarmos, então, dos outros grãos de areia do tempo da nossa vida, vamos falar das ações. As ações cotidianas, diárias, as ações que praticamos aí, de maneira, às vezes, irrefletida, rotineira, que nós nem prestamos atenção ao que estamos fazendo. Mas um gesto brusco, e às vezes cria no outro uma má impressão. Às vezes um gesticular fora do comum e o outro já interpreta de uma forma negativa. Às vezes a gente está cheio de boa intenção e faz as coisas de uma forma que incomoda o outro. É que muitas vezes nós fazemos as coisas de uma forma que agride, que fere as outras pessoas. E nem é a nossa intenção. Então as ações também estão determinando o nosso caminho nesse mundo, estão determinando o que nós vamos experimentar no futuro. E ninguém menos para falar isso que uma grande discípula de Jesus, Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, no capítulo 2. E ela nos dá aqui uma receita, gente, de realização. Isso aqui é a síntese de qualquer livro de autoajuda. Tudo que possa se escrever sobre conquistar alguma coisa é o que ela vai falar aqui. E depois a gente vai descobrir que ela não é a autora original dessa ideia. Olha só. Quando alguém aspira por mudança para melhor, irradia energias saudáveis no campo mental que contribuem para a realização da meta. Aqui é o poder do pensamento. O que eu desejo, o que eu quero de bom, tende a ser concretizado, tende a acontecer. Agora ela nos dá o segredo, então, aqui. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Quando nós estamos nos esforçando em algo que nós realmente queremos e dedicamos o melhor que nós temos naquela direção, e aquilo realmente é necessário a nós, aquilo virá até nós, inevitavelmente. Quando eu busco algo que faz parte da experiência que eu preciso viver nessa vida, não tem ninguém que impeça aquilo de acontecer para mim. Só existem duas possibilidades de algo não acontecer para nós. Não está dentro do que as leis divinas consideram o melhor para nós agora, ou nós não nos esforçamos o quanto deveríamos por aqui. Porque o que é nosso, como dizem aí, está guardado, está nos esperando. O que nos pertence está só aguardando que nós nos movamos em direção a ele. E por que está na autora original desse livro? Porque foi Jesus que falou isso. Busca e acharás. Batei a porta se vos abrirá. É isso. E aprendemos no Evangelho, segundo o Espiritismo, que não é buscar qualquer coisa, que não é bater em qualquer porta, é buscar aquilo que é necessário a nós, aquilo que realmente é pertinente à nossa vida nesse momento de evolução. E muitas vezes a gente está buscando tantas coisas no mundo, ilusões, estamos buscando realizações que não buscavam, e deixamos de alcançar aquilo que realmente nos traria satisfação, prazer, bem-estar, e que já estaria ao nosso alcance, mas porque estamos iludidos. Estamos conduzindo essa força das nossas ações para aquilo que não nos compete. Talvez até consigamos, talvez as leis divinas permitam que nós até alcancemos aquilo para nos decepcionarmos. Então, se a gente conseguir descobrir o que realmente é importante para a nossa vida, nós já começaremos a ser um pouquinho felizes desde já, porque nós vamos alcançar aquilo que realmente nos cabe, aquilo que realmente faz parte da nossa vida. Jesus disse isso: busca e acharás. Ele disse que Deus não é mau como os homens, e se os filhos pedem pães, dão pedras, se pedem peixes, dão serpentes. Deus é o Pai, se nós pedimos para Ele o pão, Ele nos dá o pão. O que é o pão? É aquilo que nós realmente precisamos para sobreviver. É o necessário. Não supérfluo, não é a ilusão, não é a nossa vaidade. Ele nos dá aquilo que nós realmente precisamos. Essa força que nos mantém vivos até hoje, esse poder que tem conduzido a nossa vida até hoje, é o poder divino que nos fez chegar aqui. Você pode ter sofrido mil problemas, mil dificuldades, mas está ainda em pé e caminhando. É o pão que Deus te mandou, é a força que Ele te mandou. Então, aquilo que nós realmente precisamos, nós vamos alcançar. Mas para alcançar, nós temos que fazer a nossa parte. Temos que buscar, temos que bater na porta, temos que pedir. Não é só ficar pedindo na prece para Deus, mas é no dia a dia ir descobrindo aquilo que nós podemos fazer para alcançar aquilo que nós queremos. Queremos um lar, um paz, uma harmonia, uma união? Trabalhemos com isso. Mas muitas vezes a gente quer paz e lar discutindo e brigando com as pessoas. Discussão e briga não traz paz. Às vezes é até necessário a gente dizer algo um pouco mais incisivo, mas precisa ter muita sabedoria para fazer isso. A maioria das vezes, o lar ele pede perdão, paz, diálogo em um momento tranquilo, pede muita fidelidade nos compromissos com as pessoas, que muitas vezes nos falham, porque nós pensamos que somos fiéis às pessoas e muitas vezes não somos. É a mãe que é muito a união da família, mas ela mesma acaba jogando focos de discórdia entre os filhos, ou entre os filhos e o marido, porque muitas vezes quer manipular situações para tirar vantagens. É o pai que muitas vezes quer uma realização na família, mas ele articula de uma forma o seu relacionamento com os filhos, tentando sempre puxá-los para o seu lado, para que ele fique contra a mãe, e ele, com a maioria da opinião do lar, possa se sobrepor a ela. Na verdade, ninguém está trabalhando pela paz num lar assim. As pessoas estão em conflito, estão se degladiando. Ou nós queremos paz no nosso ambiente de trabalho? É impressionante o número de pessoas que reclamam de pessoas que são adversários no ambiente de trabalho. Na maioria das vezes, nem existem esses adversários. É que nós vivemos uma sociedade tão competitiva que nos faz pensar tanto em competição que nós começamos a imaginar que as pessoas estão ali competindo conosco e na verdade nem estão. Ou se estão, poderíamos fazer de forma diferente. Mostrar a essas pessoas que nós podemos ser parceiros deles e não rivais. E a gente vê hoje nas redes sociais todo mundo publicando alguma coisa dizendo: ah, que é muito invejado, que é muito combatido, que não sei o quê, que o outro nunca lhe entende. É todo mundo reclamando de todo mundo. Poucas pessoas estão vendo que há de bom em torno de si. Então, como que nós queremos ter uma vida de paz, de harmonia, se nós só conseguimos ver problemas, dificuldades, e quando vamos agir, só agimos para acentuar essas dificuldades? Às vezes a gente aprende que o caminho da paz é muitas vezes o silêncio, não retrucar, não evitar as agressões. Mas a gente aguenta fazer isso só um ou dois dias. Quando a gente vê, a gente já está de novo na discussão, no bate-boca com as outras pessoas, quebrando ali qualquer possibilidade, destruindo qualquer possibilidade de união com aquela pessoa. É porque nos falta persistência naquilo que nos cabe, que seria realmente a gente insistir numa convivência pacífica com aquela pessoa. Por nos faltar essa persistência que nós não realizamos aquela harmonia com a pessoa. Por nos faltar dedicação numa ação contínua, sistemática, é que nós não alcançamos. Então, quando nós descobrimos o nosso caminho de realização em algo que pretendemos, nós temos que trabalhar diariamente, às vezes corrigindo rumos, mas trabalhar constantemente por aquilo. Não abandonando as realizações o tempo todo. Porque na maioria das vezes o que as pessoas estão fazendo é o quê? É abandonando a vida, ainda na própria vida. Elas não conseguem se harmonizar com um irmão, não consegue se harmonizar com um companheiro de trabalho, não consegue entender o outro, e elas vão deixando pendências do lado de lá do seu caminho. Ela vai ter que voltar caminho todo para trás, percorrer e resgatar todas essas incompreensões que deixou pelo caminho. Então por que já não fazer isso? Se nós temos alguém que está difícil no nosso caminho, vamos perdoá-lo de coração. Vamos tratá-lo como nosso irmão pequeno, como uma criança disciplinada. E vamos caminhar. Mas vamos manter uma firmeza, uma constância nisso. Não viver desistindo do bem ao longo da vida. Porque é isso que compromete a nossa evolução. As inúmeras vezes que nós vamos desistindo de oferecer o melhor que nós podemos. Porque acreditamos que as pessoas não merecem, que não vale a pena, nós sempre vamos ser decepcionados. Ofereçamos o melhor. Um dia os resultados virão, tenho certeza. Nós vamos ter resultados positivos sempre que oferecer o melhor de nós. E nós fazemos isso no dia a dia, nas situações corriqueiras. É desculpando a pequena ofensa, é desculpando as coisas que as pessoas fazem para nós, às vezes de forma irrefletida, não ficar pensando porque alguém nos feriu, ah, é um grande inimigo do passado que apareceu no meu caminho. A maioria das pessoas que nós estamos convivendo não são grandes inimigos. São pessoas tão necessitadas de compreensão e amor como nós mesmos. Se nós desejamos para nós perdão, compreensão diária, façamos isso pelo outro. E estamos nessa atitude, nós veremos os resultados positivos. E vamos, para consolidar essa ideia de que a nossa vida vai ser construída de pequenas experiências, são as situações corriqueiras, diárias, que nós vamos vivenciando, nós vamos ver que há muito da nossa vida que hoje é bom e que é resultado de situações pequenas, banais. Vejamos um exemplo, então. Pequenas situações que nos favoreceram a existência. Quantas pessoas contribuíram para que cada um de nós chegássemos aqui e nos tornássemos o que nós somos hoje? Não vamos contar ao nosso pai, à nossa mãe, ou aquele ser que assumiu esse papel perante a vida e cuidou da gente. Mas vamos pensar nas pessoas que fizeram pequenos favores, que fizeram pequenas contribuições para nós. Quantas pessoas nos ajudaram? A pessoa que, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar, nos ofereceu o primeiro emprego, não tínhamos experiência nenhuma, mas aquela pessoa nos deu uma oportunidade. E ali tinha um colega de trabalho ali que se propôs a nos ensinar. Às vezes até com má vontade, mas de alguma forma ele nos ensinou aquilo que nós aprendemos. E isso foi permitindo que nós fôssemos crescendo, nos transformando e aprendendo cada vez mais. Pensemos naquela pessoa extraordinária que nos ensinou a conduzir o lápis pela primeira vez para que grafássemos as palavras e registrássemos os pensamentos. Pensemos naquela pessoa que nos ajudou a aprender a ler e escrever. Às vezes foi por alguns meses da nossa vida que ela esteve presente em nossa existência e trouxe uma contribuição tão valiosa para a nossa evolução. Ou aquelas pessoas que, mesmo cumprindo obrigações, mesmo porque era o seu trabalho, recebia salário por aquilo, mas ainda assim nos atendeu com gentileza, com educação, nos prestou a informação necessária. O quanto a nossa vida dependeu de pequenos gestos de inúmeras pessoas ao longo da nossa trajetória. E o que nós contribuímos na vida de outras pessoas, o favor que nós prestamos, o dinheiro que um dia nós emprestamos para um amigo angustiado, desesperado, porque ele tinha a conta vencendo. A criança que nós, em algum momento, por endereçarmos palavras de estímulo a ela, nós ajudamos a encontrar um caminho. Aquelas pessoas que o nosso companheirismo, em algum momento, ajudou a superar a sua dor, o seu sofrimento. Quantos atos desses foram praticados ao longo da vida? E a gente não dá valor a tudo isso, mas é muito. Se a gente for somar todo o bem que já foi feito, de pouquinho em pouquinho, que cada um fez e cada um recebeu, nós temos uma imensidão de coisas boas acontecendo no mundo. Ainda que foram por outras motivações que as pessoas fizeram, por interesse ou por qualquer outra razão, ainda assim foi um bem e algo que contribuiu para que chegássemos aqui. Meu pai recordava-se de um médico que, para o pensamento do meu pai, esse médico tinha salvo a minha vida. Então, no momento crítico que eu adoeci, quando era bem pequeno, e ele idolatrava a figura desse médico. Porque foi alguém que realmente, no momento mais desesperador dele, transmitiu a ele confiança de que eu sobreviveria. Foi palavras ali de estímulo que aquele médico endereçou ele naquele momento, que deu a ele força de continuar acreditando, porque ele já estava em desespero. Então imagine o que uma palavra pode gerar de bem na vida dos outros. E o quanto nós recebemos disso ao longo da vida. Às vezes elas foram tão pequenas, essas contribuições, que a gente nem lembra. Mas tenho certeza, todos nós somos muito ajudados, muito. Até as pessoas que estão hoje trabalhando numa central elétrica, cumprindo o seu dever lá, pelo seu salário, mas garantindo que nós tenhamos eletricidade aqui, eles estão trabalhando pelo nosso progresso, porque eles dão a comodidade da energia que nós usamos nesse momento. Então imagine o bem que nós podemos fazer no mundo só cumprindo as nossas obrigações com amor, com boa vontade. É um bem muito grande. Imagine que você está numa repartição pública atendendo gentilmente pessoas que vão lá procurar os seus direitos, reivindicar algo ou buscar uma informação. E aquela pessoa é bem atendida, ela é bem amparada naquele momento. Ainda que ela saia sem solução do seu problema, só por ser bem atendida, minimizou o sofrimento que ela tinha. Então, até cumprindo a obrigação, a gente pode estar evoluindo. É a coisa pequena que a gente faz no dia a dia e nem percebe. É aquilo que é a nossa obrigação, mas já poderia representar um salto aí qualitativo na nossa experiência terrena. Nós já podemos fazer algo muito grande se fizermos bem feito o nosso dever, se cumprirmos bem a nossa rotina. Temos mais exemplos, então. Exemplos que influenciaram ao nosso redor. Nós nos inspiramos em pessoas de qualidades admiráveis. Nos inspiraram nos valores que hoje nos nutrem, nos alimentam a nossa experiência. E nós temos também o exemplo negativo. Pessoas que, por difamação, por calúnia, às vezes destroem a vida de outras pessoas. Às vezes um comentário maldoso gera desequilíbrio dentro de um ato. Veja a responsabilidade que temos. E também, quando absorvemos informações e imagens de grande potencial perturbador para a nossa existência, nós às vezes assimilamos tanta coisa negativa, programas de televisão, meios de comunicação diversos, comentários das pessoas, e aquilo tem o potencial de perturbar a vida e de desviar até o rumo da nossa existência. Então é algo para meditarmos somente. Quanto as coisas comuns da vida estão influenciando e determinando o destino de todo mundo. Nós precisamos apressar um pouco e lembrando que auxílio espiritual ou obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Aquilo que nós pensamos e projetamos mentalmente é o que está determinando o tipo de influência que vamos ter em nossa vida. Então, olha quanta coisa aparentemente sem importância e é profundamente significativo na nossa evolução. E ainda para a gente reconhecer que as coisas menores da vida têm grande valor, vamos lembrar da parábola que Jesus então contou para os discípulos. Na verdade foi uma experiência que ele viveu ali com os discípulos. Ele observava ali no templo os poderosos, os ricos, dando grandes ofertas, tesouros para o templo, com toda a ostentação que eles podiam. E ele observou que a viúva muito pobre estava dando as duas moedinhas. E ele chamou os discípulos que estavam ali próximos e disse: vejam, aquela mulher, ela está doando mais do que todo mundo ali. Porque ela estava doando aquilo que a consciência dela determinava. Ela estava fazendo não para ostentar, não para aparecer, não para se dizer ali, é alguém importante como os outros fazem. Ela fazia o que ela podia, era o mínimo. E Jesus disse: é o mais valioso de todas as oferendas, são essas duas moedas. As pequenas coisas da vida têm grande valor ou não têm? Tem muito. Nós temos uma mensagem muito bonita desse espírito tão amoroso, Meimei, que ela reflete exatamente sobre isso. O quanto nós podemos fazer de bem com coisas pequenas, aparentemente sem importância. Eu vou pedir que vocês, nesse momento, então, aguçem bem a sua imaginação, já exercitando o nosso poder mental, criador, para a gente poder tentar até visualizar, já que não teremos a imagem, mas teremos o áudio aqui, e a gente possa, então, acompanhar esse pensamento de bem. Senhor, quando alguém se pede oração, referindo-se à caridade, faça que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar o teu nome. Quantas criaturas me ficam indiferentes, e quantas me abandonam por lixo emprestado. Dizem que sou um ser insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma de um pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram fome. Muita gente considera que sou trapo velho para um estranho, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a carne do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo os que jazem sozinhos no cárter do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, retortando-te ao rei de Deus, tomastes uma semente mostrada por paz de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem das obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dizem-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes, e os dedos mirrados da pobre viúva na feição de um item. Percebem, então, o quanto nós podemos fazer com tão pouco e o quanto é significativo na vida o mínimo que nós fizemos. E para consolidar essa ideia, então, nós vamos buscar um exemplo grandioso de vida. Eu peço a vocês mais alguns minutos só de paciência para a gente finalizar aqui, que é um exemplo de Madre Teresa. Aqui essa frase que é atribuída a ela, que ela diz: nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Um sorriso que predispõe as outras pessoas a muitas atitudes positivas. Mas ela tem um outro pensamento, e nós vamos ver um breve trecho de um documentário sobre a vida dela, e ela é um grande exemplo, porque ela foi alguém que, embora tenha criado uma das maiores organizações de assistência social do mundo, ela nunca se isentou do trabalho individual de ir fazer algo, de pôr as suas mãos para trabalhar. E até quando ela se permite ser filmada, com o objetivo de divulgar essas ideias. Muitas pessoas interpretaram mal as atitudes dela em algum momento, mas ela se permitiu muitas vezes essa promoção sobre sua pessoa, porque ela desejava realmente, como exemplo, que aquilo chegasse às outras pessoas. E ela começou essa tarefa retirando uma pessoa da rua. Ela sai do convento, ela foi fazer algo, eu me recordo agora, e ela ficou chocada de ver o sofrimento das pessoas lá em Calcutá, na Índia. E ela então, desesperada, sem o que fazer, uma pessoa jogada na rua com um traste, ela pensou, vou tirar daqui e pôr na calçada. Essa foi a filosofia dela, fazer algo, o mínimo. E vamos ver o pensamento dela, como ela interpretava esse mínimo perante a vida. Pinta para mim ali. Vou ler porque a legenda está pequena. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo situado a Deus, Deus infinito, e qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Percebe que para Deus não importa o que você fez de bem, se você doou 1 milhão. Ou 2 moedinhas com uma viúva. Não importa se você conseguiu conduzir milhares de pessoas, ou se você conduziu uma pessoa melhor. O que importa é que isso tenha sido feito como uma entrega a Deus, como algo que você faz pelo amor, pelo bem da vida, pelo progresso do próximo. O que importa é que a gente realmente faça o que nós fizemos, por mais simples que seja, revestido de muito amor, de muita dedicação, de muito desejo do bem. Sabe aquele quilinho que a gente leva para o centro de doação para compor uma cesta básica? Às vezes a gente acha que é tão pouco oferecer aquilo, mas feito com amor de coração, aquilo é muito. Aquela contribuição pequena que a gente presta a uma causa é muito. Porque nós estamos fazendo revestidos de amor, de boa intenção. E no final das contas, o que conta é isso. É o quanto fizemos por amor. E para que a gente nunca esqueça esse mestre, que um dia já nos distanciamos tantas vezes deles em tantas encarnações, nós vamos finalizar com algo que Jesus disse sobre as coisas pequenas que nós podemos ofertar à vida. Ele tem um grande valor. Ele disse assim: olha, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, não perderá a sua recompensa. Até um copo d'água que oferecemos em nome de Jesus é algo muito significativo. Então, tudo que nós fizemos, revestidos de amor, de boa vontade, de desejo do bem, nós teremos algo muito significativo na senda. Que Jesus nos abençoe a todos, que esse mestre inesquecível possa nos inspirar todos os dias a buscarmos esse caminho da realização. Muito obrigado, gente.